Aí, tô cansado de ver o sistema rajar contra o nosso povo, moro? Essa é a minha bronca. E aí, coronhada, qual é a sua? Eu me incomodo com a criança fumando crack, com o traficante morrendo na mão do Denac, com os mano guardado no X do DP, que mata o companheiro pra sobreviver. Com o hospital, sem médico, sem leito, com as falcatruas do político eleito. O ser humano morando na caixa de papelão, embaixo do viaduto com frio no chão. O prato com migalha me entristece a alma, ferve o sangue, o ódio destrói a calma. E na favela só existe a proteção da cruz, a oração que pede paz pra Jesus. Revoltado, insano, protesto violento, eu sou a letra que xinga a criação de um detento. Sem medo de polícia, de represária, minha denúncia é um tiro no político canalha. Eu faço a minha lei, a minha própria constituição, a minha letra versus sangue, versus caixão. A atitude lapidada no barraco do morro, eu tenho ódio em cada célula do corpo. Eu tenho ódio em cada célula do corpo. A sociedade quer meu sangue, me quer morto. Quer meu caixão, pro boy aplaudir. Quer mais o pobre com fome sem sorrir. Eu tenho ódio em cada célula do corpo. A sociedade quer meu sangue, me quer morto. Quer meu caixão, pro boy aplaudir. Quer mais o pobre com fome sem sorrir. O sistema quer minha mãe aposentada na fila do banco, 6 horas na calçada, ou passando a noite acampada na rua, doente, morrendo pra marcar uma consulta. E perdi o meu voto, abraçou a criança, comeu no meu prato, prometendo mudança. Segurança, saúde, moradia, transporte, cultura, educação, lazer, esporte. Desculpe com meu povo com a sua bandeira, jurou amor no palanque pra favela inteira. E o resultado tá na esquina sanguentado, ou no bar chapado, desempregado, tá no gambé da polícia civil, mandando favelado pra puta que eu pariu. Tá na tia, na porta do mercado, sonhando com rango diário no seu próprio. Que Deus perdoe meu ódio, a minha intenção. Eu quero o velório de quem me traz a ilusão. No horário gratuito, eu quero ele morto. Eu tenho ódio em cada célula do corpo. Eu tenho ódio em cada célula do corpo. A sociedade quer meu sangue, me quer morto. Quer meu caixão, pro boy aplaudir. Quer mais o pobre com fome sem sorrir. Eu tenho ódio em cada célula do corpo. A sociedade quer meu sangue, me quer morto. Quer meu caixão, pro boy aplaudir. Quer mais o pobre com fome sem sorrir. Eu tô no seu DP querendo liberdade, nem pedindo esmola no centro da cidade. Não vou meter os canos pra sobreviver, e nem vender farinha pra criança morrer. O meu destino é ser o pesadelo da sociedade que tem Hitler como modelo. Eu tenho ódio no peito proliferando, pra informar, direcionar a favela e os mano. O verdadeiro patriota morou, não quer ver seu filho se retorcendo de dor. Quer um moleque na área de lazer, brincando de bola, brincando de correr, tendo uma escola digna pra estudar, uma casa decente pra família morar. Um pai feliz, sorrindo com emprego, trazendo comida, roupa e brinquedo. O anjo vira o diabo quando tem fome, abre o peito com tiro de qualquer homem. Vira homicida que o sistema chama de monstro. Fica com ódio em cada célula do corpo. Eu tenho ódio em cada célula do corpo. A sociedade quer meu sangue, me quer morto. Quer meu caixão, pro boy aplaudir. Quer mais o pobre com fome sem sorrir. Eu tenho ódio em cada célula do corpo. A sociedade quer meu sangue, me quer morto. Quer meu caixão, pro boy aplaudir. Quer mais um pobre com fome sem sorrir. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora eu resolvi falar. Toda verdade deve ser falada, e não vale a gente se enganar.